Na cidade de Pardinho, no jornal foi anunciado. Vai haver um grande rodeio e o povo foi convidado. Lá chegou um potro famoso que um peão tinha matado. Pra quem aguentasse seus pulos, 10 contos está reservado. Quando eu li essa notícia, o coração quase parou. Por saber que o Ferreirinha é esse potro que matou. Perdido pra aqueles campos, mais Bardoso ainda ficou. Pra mim foi um desafio a notícia que chegou. 10 conto é muito dinheiro, mas mais vale a vida minha. Lembrava no acontecido, mas coragem ainda eu tinha. Mandarei fazer uma campa com esse dinheiro que vinha. É o derradeiro presente que eu darei ao Ferreirinha. Imaginei a noite inteira e resolvi ir pro rodeio. Quando cheguei no povoado, o negócio estava feio. Jogado mais de 6 peão nos arreio. Parecia até o demônio bufando os olhos vermelhos. Quando eu vi o redomão, já conheci sem demora. Sartei de pelo no bicho com fé em Nossa Senhora. E o trem fez sangrando na minha espora. Deu o derradeiro pulo no prazo de meia hora. O povo bateram palma com a vitória que era minha. Trouxe o potro no palanque, fui buscar o prêmio que eu tinha. Da onde eu vinha, eu vim lá do espraiadinho. Sou